Original hip hop style in the house. Praise Jah Jah. Too fresh, estilo de vida. Rumo ao novo amanhã. O estilo de vida liberta minha mente. Longe das algemas, vivo livremente. Uma mente, a mente sã. Pra pregar a paz e um novo amanhã. Pra pregar a paz e um novo amanhã. É rap, raga, balançando a massa, não tem pra ninguém. Na raça com fé em Jah, sei que eu vou além. Pela força do bem com a mente sã. Prego a paz, o amor e um novo amanhã. No rock, no rap, no raga ou no reggae, vou sempre plantando e regando a boa semente pra que o bem prospere. Estilo de vida na cena pro desespero dos def. Quem ouve o som se diverte, ele jamais se esquece. Com a benção de Jah, fazendo um som de coração. Reper o sangue quente, preparado pra missão. O estilo de vida liberta minha mente. Longe das algemas, vivo livremente. Uma mente, a mente sã. Pra pregar a paz e um novo amanhã. O meu estilo de vida liberta minha mente. Longe das algemas. No clima da melodia da rima. Com uma família, família, família, wow. Estilo de vida que chega, que chega, arrebenta, faz diferença. Independente do estilo que é, que Deus dá a benção. Indiferente de quem, da onde vai, pra onde vem. Pra vencer o mal, só mesmo fazendo bem. Roubando no raga, eu vou plantando a semente. Algema prende meu corpo, mas não prende a minha mente. Então rega no reggae, a Jah não, não negue. Aquele que chega no rap não é mais moleque, jamais se esquece. É tipo as mini, os mano curtindo a cada frase. É proibido, proibir, mas o amor é legalize. Time é que é louco na atitude, né? Foco, família, é ver. Quem paga pra ver, a gente dá o troco. Brody boy, b-boy, represente. Siga em frente com estilo e atitude que liberta minha mente. O estilo de vida liberta minha. Longe das algemas, vivo livremente. Uma mente, a mente sã. Pra pregar a paz e um novo amanhã. O meu estilo de vida liberta minha mente. Longe das algemas, vivo livremente. Uma mente, a mente sã. Pra pregar a paz e um novo amanhã. Aí, eu tô pregado na paz e pra guerra eu nunca fui. Mas não dá pra dizer na terra quem é bom ou ruim. Você aprende o mal assistindo sua TV. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Fique de olho no que é seu pra sempre. Se for o caso, lute na de contra a corrente. Papos perdidos na multidão, relata a situação. O povo sofre, mas corre em meio aos que desandam. Nossa cultura ainda é jovem, hip hop, pop. Cê tá ligado, mesmo assim tem vários mano em choque. Eu prefiro liberdade, não tô preso a nada. Estilo de vida dos guerreiros, mas que é a espada. Faia, faia, ainda é Babilão. Faia, faia, in this world of illusion. Caia, caia, logo Babilônia. Caia, caia, com a sua ilusão. Sodoma e Gomorra vão arder em chamas. Queimarão com a própria arrogância da sua ganância. Cinzas vão sobrar, o fogo de Jeová vai purificar. Cinzas vão sobrar, vai purificar. Filho de Jah, que veio pra resgatar todo aquele que morrer pro mal em Jah, vai renascer aí, amém. Babilônia logo vai cair, seu reino vai desmoronar e em breve chegará o fim. Pedra sobre pedra é o que vai sobrar. Babilônia logo vai cair, seu reino vai desmoronar e em breve chegará o fim. Pedra sobre pedra é o que vai sobrar. O estilo de vida liberta minha mente. Longe das algemas, vivo livremente. Uma mente, a mente sã. Pra pregar a paz e um novo amanhã. Pregar a paz e um novo amanhã. Pregar a paz e um novo amanhã. Pregar a paz.